Tem uma nova aí da Ivete Sangalo que a cópia da mesma música que ela cantou no ano passado. Não muda em nada, mas nós vamos tocar aqui nos próximos programas, nas prévias de carnaval, as verdadeiras músicas. Vou trazer Pinduca, vou trazer o Pio, vou trazer toda essa galera aí que faz o carnaval de verdade aqui no nosso Brasil de modelo. E seu pedido é uma ordem, tá certo, Cícero? Vou atender nessa sequência, vou atender também nossa amiga Márcia, lá de Paraipaba, Ceará. Fala, Márcia! Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila, que é sua amiga Márcia de Paraipaba. Show de bola! Eu gostaria de ouvir a música do Reginaldo Rossi, Tô Doidão. Ofereço para todos os ouvintes, para você, ofereço também para todos que estão na escuta aqui em Paraipaba, viu? Muito bem! Minha irmã Marciane, Marcinha, Marciliane, Marlos, meu irmão, Marcelo, meu filho, Vitória Marcela, minha filha, e para minha netinha Eloísa. Muito bem. E para todos que gostam dessa música. Vamos ouvir, Tô Doidão. Tá certo, Márcia. Obrigado aí pela audiência, pessoal de Paraipaba, também Pentecoste, ligados na nossa FM 98,7. Abraço, Júlio César, Nogueira Filho e toda a equipe aí da nossa FM. Mandar um abraço aqui também ao nosso ouvinte que mandou áudio, rapaz, direto do Crato, no estado do Ceará. Primeira participação do Crato que a gente tem. É o Vicente Neto. Fala! Fala, Maguila. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Vicente Neto, meu irmão. Aqui, diretamente da cidade do Crato, no Ceará, né? Cratinho de Açúcar. No bairro Batateira. Muito bem. Curtindo aí, viu, pela primeira vez, aí, esse programa maravilhoso. Parabéns. Ô, aí, rapaz, viu? São seus olhos, são seus olhos. Quero pedir uma das antigas aí do Alípio Martins. Na beleza? Hora. Tamo junto, meu irmão. A audiência aqui é show, viu? Grande abraço, fica com Deus. Tá certo, meu patrão. Vou trazer a faixa título do LP de 89, do Alípio. Eu chego lá. Pronto. Então, fechada a sequência. Moraes Moreira, Reginaldo Rossi e Alípio Martins. Só os pedidos dos ouvintes e eu tô aguardando o seu também. DDD 89-999-927022. Canta, Moraes Moreira, já que eu volto. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parei porque vi violência, parei porque vi confusão. Se a gente tomar providência, desarma a polícia e o ladrão. Parei pra ficar na escuta, pra ver outro bloco passar. Na praça não cabe disputa, se toca quem sabe tocar. Pega no cabelo dela, maluco, pega mais um puxa não. Pega como eu, não machuco, pego pelo coração. Quem não é de querer bem, quem não é de bem querer. Parou porque parou, parou porque. Pega no cabelo dela, maluco, pega mais um puxa não. Pega como eu, não machuco, pego pelo coração. Quem não é de querer bem, quem não é de bem querer. Parou. Violência, parei porque vi confusão. Se a gente tomar providência, desarma a polícia e o ladrão. Parei pra ficar na escuta, pra ver outro bloco passar. Na praça não cabe disputa, se toca quem sabe tocar. Pega no cabelo dela, maluco, pega mais um puxadão. Pega como eu, não machuco, pego pelo coração. Quem não é de querer bem, quem não é de bem querer. Parou porque parou, parou porque. Pega no cabelo dela, maluco, pega mas não puxa não. Pega como eu, não machuco, pego pelo coração. Quem não é de querer bem, quem não é de bem querer. Parou porque parou, parou porque. Porque parou. O que?

Martins, eu chego lá. Antes eu toquei Reginaldo Rossi, tô doidão. E abrindo a sequência, toquei ainda Moraes Moreira, porque parou, parou, por quê? Porque nós precisamos ir pro intervalo. É só o tempo da gente tomar uma água, garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. E na volta eu vou mandar mais abraços, vou mandar mais alôs, vou tocar mais música e vou falar também dessa história. O lado certo pra dormir, tem lado certo pra dormir? Eu não sei, você sabe? Vou explicar isso já já, com mais detalhes, rememorando os melhores momentos da nossa bodega no ano passado, mas calma, que tá voltando quadro inédito, tá voltando coisas muito boas pra nós, quem sabe aí uma vinhetagem nova também se der tudo certo, mas agora eu vou de intervalo, 2 minutinhos, e já que eu volto com você, vai daí, Mr. Abraham, chama o intervalo. A bodega do Maguila, volta já. Bodega do Maguila. Eu estou ligado da Rádio Vila Nova. Não saia daí, daqui a pouco, mais músicas. Você já conhece a Suplicy Móveis? Não? Venha conhecer agora mesmo. Avenida José Elpidio Ramos, número 23, centro, ao lado da Drogaria Brito, em Campo Grande do Piauí. Comece 2025 renovando a sua casa. Promoções boas em cama box, tanquinho, climatizadores, TVs, geladeiras e muito mais. Suplicy Móveis. WhatsApp 899-8102-3052. Falar com Carlinhos ou 899-9461-6604. Ciel da Secretária. Suplicy Móveis. Estoque completo de tudo para você e sua família. Venha conferir. Atenção, na Ótica Perfil, o cuidado com a sua visão é o nosso compromisso. Oferecemos qualidade, estilo e as melhores condições para você enxergar o mundo com clareza e conforto. Estaremos atendendo em Vila Nova do Piauí, na sexta-feira, dia 21 de fevereiro, a partir de 10h30 da manhã, na farmácia do Neto, antigo Salão do Márcio, realizando exames de vista computadorizados totalmente grátis na compra dos seus óculos. Não perca essa oportunidade e agende já o seu exame com o Neto. Aqui você encontra uma seleção exclusiva de óculos de grau e de sol, com modelos modernos e atendimento dedicado que faz toda a diferença. Ótica Perfil, cuidando da sua visão com excelência e estilo. A Drogaria Vila Nova é referência na oferta de medicamentos e atendimento de excelência. Além disso, você pode realizar a coleta para seus exames laboratoriais com atendimento personalizado e a segurança que precisa para cuidar da sua saúde. Então você já sabe, pensou em qualidade e preço justo? Pensou em Drogaria Vila Nova. Compromisso com a sua saúde. Churrascaria Vila Nova, venha se deliciar com o melhor churrasco da região. Carneiro, boi, porco e muito mais. Cardápio atualizado toda semana. Porção de carne, macaxeira, Maria Isabel, mungunzá, feijoada. Que delícia! Eu também quero! Churrascaria Vila Nova, localizada no posto Vila Nova Combustível, BR-316, Vila Nova do Piauí. Organização Jean e Vilmária. Essa promoção de verão da Rádio Vila Nova FM tá demais, não é não? Para participar é só curtir o nosso banner da Rede Vila no Instagram, Facebook e no Zap da Vila Nova FM. Promoção de verão. Para participar é só curtir o nosso banner da Rede Vila no Instagram, Facebook e no Zap da Vila Nova FM. Deixar o seu nome e aguarde o nosso sorteio. Olha o que você vai levar. Uma caixa de som, kit garrafas 87, mais camiseta. Essa promoção de verão da Rádio Vila Nova FM tá demais, demais. Fim de semana, tô sempre ligada. Na Vila Nova FM. O pior programa do rádio está de volta. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Cartaz. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe!

Tem gente que dorme, acredite se quiser, até do lado oposto da cabeceira da cama. A gente costuma dormir com o travesseiro virado para a cabeceira da cama, tem gente que dorme do lado contrário. Quanto a isso, não há oposição, né? É mais uma escolha da pessoa, mas ainda assim não deixa de ser estranho. Na rede, não tem jeito, né? Você dormir com as pernas para cima e a cabeça também para cima para o outro lado. Mas conseguir dormir de rede, como eu durmo, sem se queixar de dor na coluna, é pra poucos, né? Realmente só quem tá acostumado, como nosso amigo de Assis, né? Nasceu dormindo em rede, tá dando joinha aqui, né? Ele já tá acostumado, a coluna dele já é formatada pra rede. A minha não é. Aí dá esse problema, né? Mas o importante não é você dormir de cama, não é você dormir de rede, não é dormir em colchonete, nem no chão frio depois do almoço. O importante é principalmente dormir bem. E não façam, por favor, não façam que nem eu. Eu só durmo 6 horas por dia. Eu tô com umas olheiras do tamanho do mundo. Não façam jamais como eu fiz, como dizia a música do Amado Batista, tá certo? Uma boa noite de sono é essencial, é importante. Muito bem, mais um comentário aí que eu fiz, ainda rememorando os melhores momentos do nosso programa em 2024. Mas calma, em março voltam os quadros inéditos, voltam comentários inéditos, tem muita coisa boa esperando por você. Nós já estamos matutando aí algumas ideiazinhas novas e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Se não gostar, não tem como agradar todo mundo, né? Não tem como agradar a grego e baianos, mas agora nós vamos de música para adoçar os ouvidos da nossa audiência. Vou trazer Erasmo Carlos, Meu Bumerangue Não Quer Mais Voltar, sucesso do grande LP Amar Pra Viver ou Morrer de Amor, que tem também ali a faixa Mesmo Que Seja Eu e a faixa título também, que foi usada na abertura da Rede Manchete 1983. Hoje eu estou meio Charles Henriquepédia, né? Ó moleque, muito bem. Depois eu vou trazer Silvio César, Beco Sem Saída, sucesso de 1973. E é uma letra pra se pensar. Letra interessante, vale a pena você ouvir e prestar atenção. Então vem aí Erasmo Carlos e Silvio César, direto da vitrolinha do Maguila. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua aí e fechar a banca. Meu bumerangue não quer mais voltar, não sei onde ele foi parar. Quem sabe até pegou carona com alguma nuvem. Qual é, me deixou na mão. Braços estendidos, sozinho aqui no chão. Sozinho aqui no chão. Meu bumerangue não quer mais voltar. Fugiu e foi pra outro lugar. Cansou do céu daqui e foi voar no Havaí. De onde estiver agora, receba esse lamento que eu mando pelo vento, que eu mando pelo vento. Bumerangue volta. Yeah. na Bodega do Maguila. Mais uma música fedendo a mofo. Se sou educado, duvidam da minha masculinidade. Se sou delicado, perguntam se sou um homem de verdade. Se estou sempre sozinho, dizem logo que eu não gosto de mulher. Se tenho mil mulheres, a menina de família não me quer. Se ganho dinheiro, vou todos dizer, não foi honestamente. Se não ganho nada, eu sou vagabundo. Saída, a gente fica sem saber o que fazer. Uma coisa é certa, no meio de feras, uma fera, a gente tem que ser. Sou educado, duvidam da minha masculinidade. Se sou delicado, perguntam se sou um homem de verdade. Se estou sempre sozinho, dizem logo que eu não gosto de mulher. Se tenho mil mulheres, a menina de família não me quer. Se ganhei dinheiro, vão todos dizer, não foi honestamente. Se não ganho nada, eu sou vagabundo. A gente tem que ser Silvio César, Beco Sem Saída. Pois é, bicho, pressão social é uma coisa complicada, complicada. Por isso que vale mais a pena, e eu digo isso aqui a vocês, vale mais a pena você ser você mesmo. Porque pode ser que o mundo não goste de você, mas uma ou duas pessoas vão gostar. Eu não sabia que, por exemplo, pra conquistar o que eu conquistei, bastava ser eu mesmo. Eu achava que eu tinha que me encaixar em algum lugar, mas eu vi que não era dessa forma. Bastou ser eu mesmo pra as coisas passarem a melhorar na minha vida, né? E eu torço pra que isso aconteça com você também, a partir do momento que você assumir que é necessário ser você mesmo, não seguir a corrente. É necessário ser um pouco de maluco neste mundo, né? Muito bem. É uma mensagem aí meio coach, mas eu não sirvo pra ser coach. Eu não me dou bem com calça colada e também eu não quero enganar a gente honesta. Eu não sou picareta. Então, meus amigos, antes eu toquei ainda Erasmo Carlos, meu bumerangue não quer mais voltar, mas agora já estamos chegando aos instantes finais da nossa Bodega do Maguila de hoje. Não podemos mais protelar o nosso fim, mas eu vejo você semana que vem nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, tem o nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor, e também o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila. Nosso site está fora do ar por enquanto, breve vai voltar com novidades, tá certo? E para encerrar, vou trazer o pedido da nossa amiga Cida, lá de Ituaçu, Bahia, escutando a gente pela União FM 104,9, pediu pra gente tocar uma do Edelson Moura. Eu vou trazer esta daqui, tá bom, Cida? Acabe comigo de vez, sucesso dos anos 80, pra fechar com chave de ouro a nossa Bodega do Maguila de hoje. Eu repito, nos vemos semana que vem, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera, cuidem-se. Acabe comigo de vez, é melhor do que viver assim. Acabe comigo de vez, ou volte logo pra mim. Acabe comigo de vez, é melhor do que viver assim. Acabe comigo de vez, ou volte logo pra mim. Eu sem você sou um gente, a vida não tem presente. Só um passado coberto de dor. Perder você foi como perder a vida. Volte depressa, querida. Preciso do seu amor. Connect, a melhor internet da cidade, poesia, armazém do povo, Campo Grande, Piauí, Drogaria Vila Nova, compromisso com a sua saúde, passagem para São Paulo é no ponto de apoio, aqui em Vila Nova, reserve sua passagem com Luzia pelo WhatsApp 899-9415-6200. Barbearia Estilo VIP, Paraíba Alegrete e posto Vila Nova Combustível, BR-316, Vila Nova do Piauí. Quer comprar seus móveis e eletrodomésticos em até 12 vezes sem juros, com entrega e montagem totalmente grátis? Então venha para Suplicy Móveis e Eletros, a loja que tem a combinação perfeita para modernizar e deixar sua casa com muito mais estilo e conforto. Visite uma de nossas lojas e confira nossas grandes variedades em móveis e eletrodomésticos de alta qualidade, durabilidade e ainda os melhores preços, planos de pagamentos e uma equipe totalmente preparada com o melhor atendimento da cidade para atender você. A Suplicy Móveis e Eletros está situada na cidade de Jaicós, Piauí, na Avenida Governador Chagas Rodrigues, no centro da cidade, próximo ao Banco do Bradesco. E também na Avenida José Elpidio Ramos, no centro de Campo Grande do Piauí. Então você já sabe, pensou móveis e eletrodomésticos? Vem pra Suplicy Móveis e Eletros! No rádio, no site, nas redes sociais. Vila Nova FM. Você sai na frente com os médicos. Comercial JA em São Julião e Vila Nova do Piauí. No Comercial JA você encontra de tudo para a sua casa, como produtos alimentícios, produtos de limpeza e higiene pessoal em geral. Temos ração animal como resíduo, ralão, milho, sal do gado e somos distribuidor exclusivo do Botijão Azul da Ultragás. Comercial JA também tem de tudo para a sua construção, como cimento, tijolos, ferro, madeira, material elétrico e hidráulico em geral. Comercial JA, o lugar central para você fazer as suas compras. Comercial JA, vendendo de tudo pelos melhores preços. Visite-nos e compara. Estamos localizado na rua Leopoldino Rocha, no centro de São Julião. Fone 3438-1296. E na Avenida São José, no centro de Vila Nova do Piauí. Telefone 3437-0093. Comercial JA, em São Julião e Vila Nova do Piauí. Organização Zé Ailson. Escute diferente. Já seu celular novo com preços especiais no Paraíba. Samsung Galaxy A06, 128 GB, 10 de R$ 79,90 sem juros. Samsung Galaxy A05S, 128 GB, 10 de R$ 94,90 sem juros. Motorola G24, 128 GB, 10 de R$ 89,90 sem juros. Tudo isso e muito mais com facilidade em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Peça o Jornal de Ofertas a um de nossos vendedores e garanta móveis, eletro, tecnologia e muito mais com preços imperdíveis. Paraíba, aqui tem oferta todo dia. Festa de todos e todas. E com respeito, a folia fica ainda melhor. Vem brincar e curtir em todo o estado. Carnaval Piauí, vou na alegria, vou ser feliz aqui. Carnaval Piauí, vou na alegria, vou ser feliz aqui. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. O verão 2025 já chegou por aqui e só vai ter música quente. Quente. Aqui é sujeito homem, aqui não tem coisa errada, tipo as mentiraiadas dos caras que pegam e somem, meu. Sabe aquela que você pede? Quente. A saudade que bate sem educação. A novidade que já tá estourada. Quente. Vou te encher de flor, minha flor. O som que tá bombando por todo o Brasil. Quente. Vou te amar assim. A felicidade é o meu castigo. Verão. O som mais quente da estação. O verão aqui é bem melhor. É quente. Eu tô com medo de me apaixonar. Verão 2025, na Rádio Quente. E aí, chonou? Como é que não chona? Ação do Kiko Chicaba. Eu

Rádio. Vila Nova. Vila Nova. FM. FM. FM. FM. Coloca o capacete que lá vem pedrada. O espetáculo. Te vi chegando no bailão, toda linda de copão na mão. Tu me deixou envolvidão, bagunçou a mente do vilão. E me leva, por favor, pra tua casa. Se tu vier, meu amor, mozão, se tu virar, meu amor, eu largo esses bololô, eu largo as revoada, largo as cachorrada por você, mozão. É o Alanzinho coreano, Zé Felipe e o Breno Major, DG e batidão estrada. Bora, Major. Morro de ciúme, de ciúme.

inesperadamente embaraçando seu olhar, te deixando por inteiro apaixonada. Esse alguém sou eu, ai, ai, ai, sou eu. Você não vai resistir, não vai entender. FM. Berg Ardeno. Ei, preciso só de uma chance pra conquistar o teu amor. Rádio Vila Nova. Vila Nova. FM. FM. Eu não tenho vergonha na cara. Seu amor me ensinou a ser assim. Você briga, me manda embora.

saí do quarto. O que que aconteceu? Olha, só quero que cê saiba que o pai, além de pai, também é amigo seu.